noite a solidão é fera, e eu aqui lutando nessa espera, nesse quarto negro de saudades, sem você. Frases que enfeitaram os meus sonhos, destas velhas cartas tão risonhas, desbotaram todas com o pranto. Sorriso alegre se perdeu com a falta do seu lindo olhar. Morreu a esperança no meu peito nessa ânsia de me encontrar. Ah, se você me aparecesse de braços abertos pra voltar, com um beijo eu lhe entregaria o amor que eu tenho pra me dar. Amanhece, a solidão é fera, e eu aqui lutando nessa espera, nesse quarto negro de saudades, sem você. Frases que enfeitaram os meus sonhos, destas velhas cartas tão risonhas, desbotaram todas com o pranto e chorei. Meu sorriso alegre se perdeu com a falta do seu lindo olhar. Morreu a esperança no meu peito nessa ânsia de lhe encontrar. Ah, se você me aparecesse de braços abertos pra voltar, com um beijo eu lhe entregaria